Eu vou no 867, muito boa tarde, está no ponto, espera pronto. O 867, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 60 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, o voo 1867. Tango, Whisky, Lima Eco, controle, prossiga. Meu nível que efetuará o lançamento? 500, autorizado, ascensão, forme e atingindo. Trude, autorizaria a Trude Tokilu para o azul 4422 evitar formações na frente? Autorizado os desvios que forem necessários, aguardando coordenação com o Recife, azul 4442. Obrigado. Gente, agora em contato com o radar, foi direto, destino Serra November, e reporte com o visual com o local de pouso, Serra do Leão. Controle Salvador Buenas 1867, decolou perfil Arbor 1 para o 400. 1867, contato radar, suba via Arbor 1 para o nível 400, vigilante. Sendo via Arbor 1 para o 400, 1867. 1227, complete final ILS, chame a torre Salvador em 1 decimal 6. 286, bom, 227. Então, 3605, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via pátio 1, táxi ainda. No ponto de espera, chame todo, 1918 decimal 6, ajuste no 0, com 3, com 1. 613, táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera 0862, então 3605, boa tarde. 0 vento 1 4 0 graus, 059. Sempre pouso no 0, vou 1287. Serra Zulu Oeste, chama agora a torre Salvador para a coordenação de pouso. Frequência 1-1-8, decimal 6. Serra Zulu Oeste. 1-1-8, decimal 6. Graças a Deus. Torre Alfa Romeo, Serra Zulu Oeste. Seu gol no 867, haveria possibilidade de voar direto na proa de Elefa? Autorizado Elefa, 1-1-8-6-7. Elefa, obrigado, 1-8-6-7. 3605, contra espera na Terra. TAM 3605, autorizado a linha e manter pistão no zero. Ali manter o no zero, TAM 3605. Ativo, João Alcântara 25, 190 2835. Boa tarde, bom pra semana. Obrigado, somente. Falou do azul 274, você poderia coordenar com o Aracaju, o Alfa Romeo TMF3? A partir de onde? Nativo, você vai coordenar a guarda de azul 274. Chama na sua escuta ali. Bono 255, desça a via chegada a Bonf para 4.000 pés, que ainda dá 1-0 no 3. 4.000, 213, via Bonf, Bono 2. Lago Eco. Salvo Salvador, Bono 227. Bono 211. Bono 211. Salvo Salvador, Bono 227. Bono 227, autorizado para seguir Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, do voo 1227. Azul no Eco, livre corte ao estacionar. Boa tarde. Boa. Passa nível 180, chama centro em 1260, alterna 128 decimal 8. Ele chamou o Bono 867? Firmo. Chame agora Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 1260, 128, muito obrigado, até a próxima. Boa. Salvador, boa tarde, TAM 3605. 3605, contato radar, suba via Sambuno para nível 360. Via Sambuno para o 360, TAM 3605. Controle, o Vitor Silo Quebec. Possível, Vitor Silo Quebec. Está agora a 23 milhas de Santana, analisando 055 para a detonidade de Santana. Ok, descida visual, não há tráfego reportado e frequência livre para coordenação. Vitor Kilo, Quebec. Quebec, obrigado, obrigado pela atenção, boa tarde. Boa. Via 320, autorizado chegada Bom Médio 1, desce e mantém ao nível de voo 050, vigilante. Bono 255, sente do desvio após voo e bom. Desvio após voo e bom, eu vou 255. É, 6320. Desça com velocidade de até 250 nós, ok? Afirmo, 250 nós, é o número 2 na aproximação. Número 2? Afirmo. 61 no contato radar, dessa via chegada Bonf para o nível 060. 060, via chegada. Eu não tenho nenhum tráfego a 20 milhas nessa proa. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120.3. 1203 Aracaju. Obrigado, vou passar para o meu amigo. É, igualmente. Autorizado pelo voo 255. Voo 255. Pronto para lançamento. Tango Whisky Lima Eco no tráfego a reportar. Livre lançamento, chame para a descida. Gente, é livre descida. É, reporte cruzando 035. Ciente dos desvios, após voo direto bom. Frequência livre, o uísque de manhã. Beleza, o TAN 3378 posiciona no 1-1. TAN 338, autorizado, pushback, estacionamento, reposto táxi. Autorizado, vai chamar o 338. Pelo, poxa, 661 no 41. Autorizado, 641. Né, 61 no 41, reduz a velocidade para 230 nós. 230, 641. Né, contato radar, autorizado chegada a boa média 1, desça e mantém o nível de voo 050. Então 3605, passa nível de voo 190, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2835, obrigado, uma boa tarde. Voo 255, desça para 2000 pés, GNH1903, reporte localizador, livre aliança que seria Y90. 2000 pés, reporta no localizador, estabilizado, voo no 255, descendo para 2000. Canal 6320, desse mantenha 3000 pés, GNH1903, canceladas restrições em Itaca. Charme 1-4-1. Charme 1-4-1, desça e mantenha 4000 pés. PNH em Salvador 1-0-1-3. Charme 1-4-1, desça e mantenha 4000 pés. PNH 1-0-1-3. E3, 4000 pés, Charme 1-4-1. Trem 2-0, continue descida para 2000. Reporte localizador, pistão na jato. Chanel 6141, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita, voe na proa 220, esta proa está limitada pelo... pela magnética 1190 do NBD5. Gente, proa 220 limitado pela rádio, pelo PDR 1190 de Cifral, Chanel 6141. Isso, limitado pelo QDMIC 1190 de Cifral, ok? QDMIC, obrigado. Uno 255, complete final e aliás, XG, chame a torre, 1 no 8 decimal 6. 255, Obrigado, mano. Equador, muito bom dia. Pouso 255, estabilizado. Bono 255, avistado pouso autorizado, sistema 0, vento no 30 graus, 099. Teve pouso, Bono 255, pista 120. 3, meu pé, 63, na minha 141. Ponto de espera da pista no 0, via parte 1 do Taxo Índia. No ponto de espera, China Torre, 18 decimal 6, ajuste na 0 no 3, no voo. O 1013, táxi via Apache 1 Índia, lá no Montesfera 186. Obrigado, um bom dia e um bom final de semana. Fortaleza, informação em curso indo FAM, prepare saída MOM, abandono cópia. Saída MOM, abandono cópia, 3, 3, 3, 4. Localização 6320. Chaleada 320, passa Duna, complete final ILS, torre 118, decimal 6. Xané 6320, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Fazendo pista livre, 6320. Salvador, boa tarde, Zan 3378, pronto, ponto de espera da 1-0. Zan 3378, mantém um ponto de espera. Vai manter. Xané 6141, inicia a redução para aproximação, segue tráfego da companhia, meia dúzia de milhas à frente. O tráfego, né? Um padrão de trânsito. Pronto, com a pronto, 636. Oxa, na M336, autorizado Fortaleza, via para Zulu 19, após conforme rota, nível 390. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, Cogibu, Frotir, aciona 5511, controle 119, decimal 8. O Solo 27, direito Foxtrot, 121, decimal 1. 211. Cogibu, Frotir, 511, moda 19, 8, controle, alternativa 6. Oxa, NM336, correto no portão 3, reporte para o pushback, sinamento. Não, boa dia, boa tarde, Paulo, Volvo 255, Lebron. Bono 255, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 11, parte 1. Alfa, Juliette, portão 11, parte 1. E aliás, XG, torre 1 no 8, decimal 6. Completa 286, 641. Havana 255, posição 1-1. 1-1, baixo 1. Foi, voo 255. Afirma. 055, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito de saída, Coral 1 Bravo. Aciona 0246, controle 119, decimal, então. Telefone 076, atendimento correto. No 1, reporte para o pushback saneamento. Puxando a 320 no solo 30, direita Foxtrot, chame 121, décima 1. Foxtrot, chame 121. 7, QNH 1013, mantenha corredores, reporte através de Paris, ingressando no Interlagos. Oxalá 6320, boa tarde, autorizada táxi V Alfa Juliette, portão 6241. Alfa Xenia 3-1-5, contato radar, autorizado chegar da AMAN, desça e mantenha 4.000 pés, QNH 1-0-1-3. 4.000 pés, 1-0-1-3, QNH AMAN, autorizado. 2.000 para 3, 1 para 4. 2.000, QNH 1-0-1-3. Vamos para tráfego, são de 2 horas, 1-5 milhas. Nos corredores visuais de Salvador, mantendo 1.500 pés no Papa Alfa 32. 3144 autorizado, final e LS que se rei, ponto estabilizado. Chameando 41 no solo 32, livre à direita Foxtrot. Chameando 21 no décima 1. Foxtrot 21, é o 41. Autorizado desvios e após voo Yaman. Lima Quilo Bravo. Bom dia, correção, boa tarde. Informação de você, uniforme. Informa ao pátio que se encontra. Lima Quilo Bravo, informa se já voa visual na rota. Bravo, avalie o instante, cópia. Taxa, estacionamento 6363, 1559 em bordo, 3 horas, antena da moto. Estacionamento 6363, autorizado, táxi. Até o ponto de espera da pista 0 com Índia. No ponto de espera, chama a torre, 18 decimal 6, Ajuste na 012, meu voo. E 378, decolada 34, chame controle Salvador 19.8. 3378, contato radar decolagem, suba para o nível 370, saída Momo. Momo, Lima, Quilo Bravo, pronto, cópia. Tango Lima, Quilo Bravo, autorizado Serra, November, Índia, Papá, nível 100. Afasta na radial 245, 40 milhas, onde modifica, sobe para 105. Decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arboruno, após direto, aciona 5535. Controle 119.8. 4 na escuta. 5 desça para 2 mil pés, canceladas as restrições em FAP, TNH 10, 12. 2 mil pés, livre das restrições em FAP, 10, 12. Lima Quilo Bravo, agora por solicitação do controle, saída Coral, permanece curva à direita. Barola. Já estamos, tá? Eu aguardo transferência 14 litros na Juliette. Beleza. É, confirma, Belder? Gente, Lima Quilo Bravo, bom voo. Apenas corrigindo a saída Coral 1 no Bravo. Autorizado código. Que lógica, Golf, Bravo, Uniforme. É isso mesmo, obrigado. Xanemia 336 na escuta. Xanemia 336, mantém o ponto de espera. Xanemia 226, contato radar, BC mantém nível 050, chegada a Bomé de ONU, NH 1012. Alfa Tango, Vitor, Índia, Juliette, chame agora a torre na frequência 118.6. 18.62, é grato, Júlio. 3378, controle. Prossiga, senhor, 3378. Suba até o nível de voo 310. Ok, restrito ao 310, 3378. Vitor Índia Juliette agilizando direto pro a da cabeceira no 7. Sim, Matheus, tá? Vamos manter agilizado aqui agora. TAM 3144 no solo 38, F121, décima 1. Eco 1, 3144. Falou, boa tarde, eu estou em 3144. Estou em 3144, boa, autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7. Estou em 3144. Xané 6336, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 089. Decolagem 23 de Juliette, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 130 graus, 079. TV na 17, India, Jolie. Xané 6336, decolado 240, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 98, confirme. Xané 6336, boa tarde. Xané 6336, contato radar, suba via saída Momo para o nível de voo 390. Momo 390, 6336. Passando Duna, estabilizado, 5055. O 5055 autorizado, sinal ILS, aguardando transferência para a torre. Afirmativo, aguardando transferência para o 5055. Linha 6315, pós-toque, desça para 2000 pés, NH10112, reporte localizador. Passa nível de voo 160, chame o centro, Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, alterna 12545, tá 3378, obrigado. 6336? Sim. Pode falar direto Momo, Cogbo? Autorizado Cogbo, chame 6336. Pode ligar. Na pista DEI. Azul 2702, acione a identificação, desça inicialmente para o nível 120, aguardo mudança de regra de voo. Passou sim, Azul 5055. Azul 5055, completa final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 6. Torre Salvador 186, Azul 5055. O Xané 6315 está autorizado a final do procedimento. Autorizado final 6315. O Xané 6226 desça para 3000 pés com ajuste no 0 no 3. 3000, 1 no 0 no 3, o Xané 6226. Autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Livre pouso na 10, azul 5055. Thank you. Vitor, Índia Júlia, boa tarde. Eu sou Estal Fernando Salvador, presente? Eu vou ir na proa de Comedy, desce e manter o nível 100, o azul 2702. Bravo Oscar, Mike Eco Delta, Comedy. Controle, Oxenai 62-26, poderia voar direto Duna? Autorizado, Oxenai 62-26, direto Duna. Direto Duna, 26, obrigado. 115, completa final do procedimento, chame a torre Salvador, 118.6. 118.6, sim, direto Duna. Na saída Momo, VATAP. 1198, controle, 5532 no transponder. Tá, Gmail 315, continue com a informação, aguarde e pistola. 125.45. 2.645, obrigado. Chame para acionamento no 45 Romeu Novembro. O 964, acionei a identificação, vou ir na proa de Bomed e deixo inicialmente para o nível 130. No solo 46, direita, 121, décimo 1. 211, azul 5055. Linha ainda em alto, enquanto espera da pista 10, chame Torre Salvador. 118.6, Azul 2702. O procedimento em uso é o ILS X-Ray para a pista 10. A princípio não, é o número 4 na aproximação, Azul 2702. Portão 01, no azul 5055. Oi, o azul 5056, ponte cara dando 0, visual clássico. Azul 5076 autorizado, alinhar e manter pressão. Ali mantém a bola para a pressão no seu lugar. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, Torre. Missão 211 para a Costa. 964, desça para o nível 050. É 6315, no sol 46, 49 direita, 121, décima 1, no sol 4. Canela 315, segue Alfa, Juliette, portão 3. Papá Romeu, Lima Limão, Rodovia. Provador para Ilhéus, 080 nível autorizado, via Whisky 33, após segue conforme. Decola da pista 17, primeira curva à direita, na saída Coral 1 no Bravo. 119 decimal 8 controle, posição 0245 no transponder. Romeu Lima, Lima Alfa, correto? Confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa? .200, autonomia? 0600, Lima Lima Alfa, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre agora em 18 decimal 6. O 2008, ação e identificação, desça para o nível 070, mantenha 250, número 4 na aproximação. 070, número 4, mantenha velocidade 250. No localizador, acionar 6226. 51, chame o controle, frequência 120.8. Boa viagem. 201, obrigado, até logo. Para São Paulo, Congonhas, agora está de copo. Torres, Salvador, Oxanel 6226, boa tarde. Oxanel 6226, boa tarde, pouso autorizado, piso 0, 140 graus, 5 nós, ajuste de altímetro 0012. 10, 12, livre pouso, piso 0, Oxanel 6226. Me confirme sua indicada 2752. Mete para 240 nós, azul 2702. Frequência do solo, o controle Salvador é 119 decimal 8. Então, faça favor, passa para o colega da torre faz a frequência certa. Como é que é a frequência? 1269? 119 decimal 8, controle Salvador. Obrigado, até logo. Controle, muito bom dia, azul 5076, passando 4500 para 1180. Foto, posição 2. 397. Agora estamos para o início do pushback, está pronto cópia, assistente na informação uniforme. Pronto. Salvador, São Paulo, Congonhas, 360, nível autorizado, via presunto 10, Pubave, presunto 16. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, na saída Salvo 1. Leda, Motiva. 119 decimal 8, controle Salvador, 5545, transponder. 660, rota 1 para o grupo 10, Pubave, presunto 16. Decola à direita, Salvo, Leda, Motiva, 098-5545. Ela chegou para pushback e acionamento, confirmando a saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Sanvo 1, Leda, Motiva, pronto para o número 2. Gente, após a aeronave da Avianca, parquear no 03, está autorizado pushback no portão 2, chame para o táxi. Formalhando. 1964, que está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, com ajuste no 013, informe estabilizado. Ajuste padrão para 2000, informe estabilizado, SPR da 10, 19, Azul 2702, desça para 3000 pés, ajuste no 013, segue tráfego à sua frente, 9 milhas, um Boeing 737-800. Chegou a estar com um ground speed de 240 nós. Gol 2008, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 3. 4000 2008. Gol no 964, confirme a sua indicada? Está iniciando a regressão para 210 nós agora. 7. Azul 2702, reduza para 2109. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 092. Salvador, gol no 397 para o tanque de POD de 183, 183 a bordo, 420 de autonomia, alternativa Galeão. Obrigado, táxi, via táxi de Alfa, no ponto de espera da 10, time Torre, Salvador. 118 decimal 6, QNH 10 no 2. Bem, se liga o tanque, ponto de espera, 18 decimal 6, 1002, ou 1397. Canémia 226, segue Juliette, portão 4. Juliette para o portão 4, 6226. Papa Romeo, Lima, Lima Alfa, decolada ao 58, chame controle, frequência 119, decimal 8, boa viagem. Pronto, Lima Alfa. Torre Gol na 397, continuando, está pronto. Rodou, Lima, Lima Alfa. Decola. Alto radar na decolagem, suba para o nível 080, coral no braço. Torre Lima Alfa. Bravo, hotel, 400 nível autorizado, via peso 17, nítido, peso 2 1, após conforme. Decolando a pista 17, primeira curva à direita, na saída, arbor 1, elefa, 119, decimal 8, controle Salvador, 5556, outra esconda. Romeu Lima, Lima Alfa, foi coral da presença. Coral, coral, Lima Alfa. Gol 2008, reduz a velocidade para 2109. 210 nós, 2008. Sem livre decolagem, vou manter a proa até 4000 pés após lida, gol no 397. Utilizado, X-Ray, o normal, 64. Gol 964, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118, decimal 6. Boa tarde, bom serviço, senhor. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, aeronave 64 da Gol, estabilizado no LFX, rei da pista 10, 2,5 milhas do Índia Serra. Gol 964, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a sua autorização de pouso, aeronave 964. Vamos avançar. Parede 2230, acione a identificação, desça para o nível 050, autorizado para Diamar. O ajuste em Salvador no 013. Azul 2702, autorizado descida para 2.000 pés, informe estabilizado na final do ILS X-Ray. Salvador Azul 5076, poderia voar a posição 54? Mantendo a Coral, aguarde coordenação Azul 5076. Mantendo a Coral, qual seria a rota pós-Coral, por favor? Aguarde. Gol 2008, está autorizado a final do ILS, vai seguir tráfego Alfa Tango 72 à sua frente. Correção Embraer 190 à sua frente, 8 milhas. Desça para 3 mil pés, o ajuste no 013. 3 mil pés com ajuste padrão, 2003. Uno 397, decolado ao 01, chame o controle, frequência 119.8, boa viagem. 198, obrigado, boa. Boa tarde, gol 1397. Decolagem, subo para o nível 360, autorizado da presente, direto Leda. Direto Leda da presente, 360, ou 397. E 702, completa final, chame a torre Salvador, 118.6. Gol 2008, reduza para 1809, informe estabilizado, descendo agora para 2.000 pés. 2.000 pés, já tem indicando aqui 189, chamarei estabilizado. Informadores 2702. 702, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste 1092.